agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo para mais uma edição desta nossa alma portuguesa. Já sabe que pode pedir o seu fado para passá-lo aqui www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. São as duas portas de ligação que estão sempre abertas aos seus pedidos. Indique-nos os fados, o fado, o fadista, indique-nos também se quer ou não dedicar a alguém e nós depois passamos. Pedimos também que, se tiver preferência numa das duas edições diárias que o Diga Lá ao Senhor Fado tem para si, indique-nos em qual prefere que o seu fado passe. Vamos começar com Hoje Morreu um Poeta, na voz de Natalino Jesus. Depois ficamos com Canção Verde, na voz de João Ferreira Rosa. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Linita Gentil, Meu Amor Marinheiro. São estas as três vozes que temos para si aqui nesta primeira edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Esquecida, como esquecida viveu. Silêncio, hoje morreu um poeta que espalhou rimas de vida nos poemas que escreveu. Fez rimar terra com pão, grande com fronteira, e rimou humilhação com repulsa e bebedeira. Fez um berço de poesia bem na ponta dos seus dedos, rimou dor com alegria e criança com brinquedo. Rimou dor com alegria e criança com brinquedo. Silêncio, hoje morreu um poeta e a carne morreu esquecida, como esquecida viveu. Espalhou rimas de vida nos poemas que escreveu. Fez rimar ponto com rio, pescador com tempestade, rimou estiva com navio, grilhetas com liberdade. Inspiração maior que um verso pode conter, rimou amor com amor e ternura com mulher, rimou amor com amor e ternura com mulher. Poeta.

nunca puder ser dona do teu coração. É ter vida e não viver, é viver sem ter razão. É ter vida e não viver, é viver sem ter razão. Diga lá ao Senhor Fado. Quem passa traz o passado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio de fado. Talvez seja uma ameaça ou um silêncio de fado. Paz na rua, quem é? É um sonho magoado, a ira da maré, é a morte de um pecado, é a ira da maré. Paz na rua, ilusão de quem quer ouvir tais passos. Talvez seja um coração a gritar os seus cansaços. Talvez seja um coração a gritar os seus cansaços. Paz na rua, sentença de um fado por inventar. Paz na rua, descrença, deixai os passos passar. Passos na rua, descrença, passos passados. Chegámos ao fim da nossa primeira edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Foi um prazer enorme estar consigo e trazer-lhe sempre mais um pouco desta alma portuguesa. Já sabe, pode enviar os seus pedidos para www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Terminamos a nossa emissão, a nossa primeira emissão de hoje, com Nano Vieira, Fado Poliglota. E logo depois ficamos com António Seferino. São dois fados que terminam assim esta nossa primeira edição. Às 19h30 estamos de volta com mais fado. Para ti, fique bem e até já. Fado que é sempre fado, como estás moderno agora, até te ouço cantado nos idiomas lá de fora. Para agradar aos turistas és cortês, és delicado, faz tudo para dar nas vistas, mas não deixes de ser fado. Se uma inglesa aparece, yes, yes, yes, yes. Se uma francesa sorri, ui, ui, ui, ui. Se uma alemã vem cá, ia, ia, ia, ia. E a espanhola com audácia, tu dizes, viva la gracia. Brasileiro entra no samba, velho fado de outra era. E ao veres uma italiana, logo dizes, buonasera. Japonesa, irigatu, dizes tu semi-curvado. E até xalão, xalão, já te ouvi dizer ao lado. Uma inglesa aparece, yes, yes, yes, yes. Se uma francesa sorri, ui, ui, ui, ui. Se uma alemã vem cá, ia, ia, ia, ia. E a espanhola com audácia, tu dizes, viva la gracia. Aparece, yes, yes, yes, yes. Se uma francesa sorri, oui, oui, oui, oui. Se uma alemã vem cá, ia, ia, ia, ia. E a espanhola com audácia, oui, oui, pela graça. Eu odeio aquele mundo fugimos os dois, onde qualquer vagabundo achou o nosso amor imundo, faz coisas piores depois. Onde qualquer vagabundo achou o nosso amor imundo, faz coisas piores depois. Mundo estranho com telhados de vidro que ninguém parte, onde os homens ajustados, amigos ultrapassados, acham que não devo amar-te. Onde os homens ajustados, amigos ultrapassados, acham que não devo amar-te. Odeio um mundo descrente, onde o sonho tem vida. Um mundo tão intransigente, onde quem nascer diferente fica sem direito à vida. Mundo tão intransigente, onde quem nascer diferente fica sem direito à vida. Mundo de falsos cristãos, onde nada vale a pena. Que anda a mercar os irmãos, mandar à guerra homens sãos que o nosso amor condena. E anda a marcar os irmãos, mandar a guerra aos mestres e o nosso amor condenar.